mata a sede. Não faz amor, deixa a desejar. Quando eu sinto meu corpo carente, ela me liga, fazendo proposta indecente. Não dá pra esconder que a gente se ama, se entrega. Todo mundo vê que eu morro de amores por ela. Ela é a mulher da minha vida. Faz amor gostoso, diferente. Ela é demais, é muito linda. Eu me apaixonei completamente. Ela é demais, é muito linda. Eu me apaixonei completamente. Ela me ama no chão, na cama. O nosso amor é de invejar. Desejar.